Cadê a Pouca Aracaju com a 208? Mike Eco Delta, bom dia, a intenção é Manati? Mike Eco Delta, Salvador, Manati, 1000 pés de altitude, decolagem da pista 17, primeira curva direita. Ingresso no corredor, acheta a liberação do controle Salvador, aciona o transponder padrão 0125 e o controle em 1 no 9.35, Mike Eco Delta. Para 4.025.223. A 225 informa velocidade indicada. No momento 2509. Ninguém fechar na 225. É boa da volta. Travado. Sente gol no 922, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 02 nós. Autorizado, sente o vento. Mike Eco Delta, bom dia, livre acionado, pátio 4, chama pronto para o táxi. Eco Zulu Novembro, serviço radar terminado a 5 milhas da posição Coral, chama Ilhéus a frequência 120.1. Sané 6225, informa velocidade indicada. 200. Passaria 223, informa que é um tráfego à sua frente a 10 mil e mantendo uma velocidade de 220. Você será o número 2 para aproximar. Sim, reduzindo a velocidade, passaria 223. No 922, no solo 01, libera a direita e chama 121, décima 9. Passaio 2230, após pelô, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado LS, após estabilizado. Sente após pelo, descendo para 2 mil, autorizado LS, vai reportar estabilizado, 2223, passarelo. Sané 6225, compra de aproximação, torre 1-8, decimal 6. 8-6, tá bom, 6225. Na 3304, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Confirme já a baixada travada, visual com campo? Tá, visual com campo, ainda não abaixou. Sente, reporta a baixada travada, 6225. Reportará, 6225. Dois ingressa via Juliette, portão é o 10. Ele o ingresso da Juliette para o portão 10.0, bolso 9.2. Variável com 3 nós. Cliente, ele me pôs no 0, já é 6.2.2. Sente, azul 4208, aguarde na frente. Do 4208, chama Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, azul 4208, bom trabalho. Passagem 260 estabilizado? Pistão no 7. Mal meia. Bom dia, passarei do 2223, estabilizado em ereto. Passarei do 2223, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, qual é a pista livre? Ana 6225, no solo 07, direita 121, décimo 9. 219, 6223, só para informar, a 250 pés. São 3 vermelhas do lado esquerdo e 2 do lado direito. Gente, mantém a posição, como é que é que bota? O 6225 confirmando, é o papi? Afirmativo, do lado esquerdo a 250 pés fica 3 vermelhas e do direito fica 2 vermelhas. Aí a mais para baixo, 200 pés para baixo, já normaliza. Ok, ciente, grato pela informação. É 317908, portão está livre, reportado. Passarei do 2223, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista na zero, passarei 2223. Dois, 3304, após pelo, desce a 2000 pés, ajuste 1015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Vai ser o 2000, passa desado, 3304. 4363, essa identificação autorizada de chegada Bonf, desce via 3 mil pés, ajuste no 015. Passa aí no 2223, solo ao 10, direita 121, decimal 9. É 2-1-1 no Xené, prossiga. Informação que chegou, autorização, galera. Ativo Kilo, confere, copia o 360, 6211. Prossiga. 6211 no Salvador Galeão, autorizado nível 360, rota UPS Lu 10. Decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda após Leda, voa Bridge. Bravo Romeu, Índia, Delta Echo, onde intercepta a rota UPS Lu 10. 5552 no transponder, o controle em 1-9-35, o Oceaner 6211. Aguarde para o cotejamento, por gentileza. Bom dia, parceiro 2223, ingresso via Alfa, reporta Anza, Taxi 6 Juliette. 6225 da Oceaner, ingresso via Juliette, 01 é o portão. Gente, via Juliette pro 01, 6225. O passarido solo voltado? Escuta. O colega da Avianca Frente informou que quando pousou a altitude de 250 pés aproximadamente, recebeu as três caixas esquerdas do papi, indicando três luzes vermelhas. A direita indicava apenas duas. Observou alguma coisa durante o pouso? Não percebeu. Gente, grato. Vou chegar aqui com a gente mais aeronave. 6211 da Oceanera, corteja. 360, Galeão, pista 10, curva direita da Euleda Bridge para interceptar pelo Lu 10. 5552, é nosso do controle de saída. Informa também que quando tu pôs, observou a discrepância no papel. Muito grato também. Então, segundo, já foi apontada a equipe técnica. O 6211, nível, apenas confirmando o nível 360. Copiou o 360? Reporte 360, linha. Gente, reporte quando pronto, pressionamento push. Reporte ligado. Passarei 2223, mantém a posição, prevista a remota 14, porém temos o aeroporto 321 da TAM no setor. Tricente 207, contatada a sua posição Conde, atando a identificação, reporta para descida, voando na pula de Bonfim. Para descida, voando de Bonfim, Tricente 207. Negativo, TAPRE 179, táxi via pátio, Índia no ponto espera chama 308612 e o altímetro no 0115. Da passagem ao Alfa 321 da TAM, após remota 1-4. Chegando. 298, a sua identificação autorizada a chegada a Mares, esse é o nível de voo 050. Cinti, Guardião 07, autorizado a iniciar o táxi, apontando ponto de espera da 1-7 para ingresso e decolagem. TAM 3604, complete na ILS, torre 118, decimal 6. 86, obrigado, acabou. TAM 3663, desvia 2000 pés, autorizado na ILS, reporte estabilizado. Desvia 2000, reportará estabilizado, 3663. Gol 9085, desvia 3000 pés, redução a 2509. Alinhar e decolar com o Proa Sul, vento calmo, Guardião 07. Aos 17, prossegue agora com o Proa do Farol e transfere 1935 controle. 1935. Pouso. Corta lá para o pouso, Guardião. Da TAM, pouso autorizado, vento calmo, pista 1-0. Pouso TAM 3304. Zero 04, confirme a recebimento do PAPI, por gentileza. Tá funcionando normalmente, tá? Seria só como aumentar um pouquinho a intensidade? Bicho no 015, azul 42, azul. 04 da TAM é o, a torre? Valeu, chega. Ok, uma aeronave reportou a 250 pés que reportou 3 luzes vermelhas do lado esquerdo do PAPI e 2 vermelhas do lado direito. Poderia confirmar? Não, tá. Tem uma gente aqui, tá 2-2 em ambas. Bom, a gente tá vindo na rampa do ILS. Ok, a 250 pés você pode dar uma observada, por gentileza? E após o pouso eu confirmo com o senhor. Tá ok, se puder aumentar só um pouquinho a gente agradece. No máximo. Após o TAM agora, né, Alemante? Aqui após o TAM, pelo 5217, voa na proa de pelo. Proa de pelo, 5217. Muito obrigado. Rio 5973, Salvador Recife, o nível 310. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado nível 310. A rota é Priusque 58, decolagem 110, primeira curva esquerda. Terceira saída, Puca, transição Caju. 5466 no transponder, controle 109.35, Rio 5973. Salvador, um bom dia ao TAN 3604. Redução a 2509, está 3859. Correto, 4-3, reposta quando pronto, fracionamento Push Rio. Tá pronto, viu? Reposta então, táxi, tá livre. Tá 4-4, táxi, alta Juliette, 05, portão. Táxi, portão 5. Espera a velocidade, táxi, o azul 4298. Afirmativo, azul 4298. Obrigado. TAM 3663, complexo na ILS, torre 18.6. Gol 9085, desce 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte 85. Guardião 07, livre frequência para coordenação. Zona 79 aos 22. O transponder é o 5537, ok? 5537, 1935, uma boa viagem. 5537, 1935, TAM 3669. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663. Sinal ILS, estão no zero, baixado e travado, para trancar. 3663, bom dia. 1015, variável com 3 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3663. Zero, Nel, né? Beleza? Segurando de voz direto da EL, 3179. Afirmativo, na proa de da EL, TAM 3179. Direto da EL, 3179. Bom dia, tá? Outra vez vai pedir pra alguém, cadê isso da era, pra sentir o balizador do finger? Você encontra-se no 05, confere? Isso. Tá, ok, eu vou reportar pra essa era, mas até onde eu sei é a companhia que o operador de finger, tá? Eu vou reportar, só um minuto. Ah, beleza, obrigado. Agora vai privatizar. Parece Vitória da Conquista 260, nível, decola da 10, sai da Arbor, transição elétrica. Após voo direto, Vitória da Conquista. Aciona 5555 no transponder, 11935 a frequência do controle. Salve. 1015 será o número 4 para o processamento. Confirmo. 325, 4000, como número 4. O avião 526, sua identificação autorizada a chegada a Mário, descendo o voo 050. Identificou a chegada a Mário, descendo para o 050, avião 526. Gente, eu não possuo seu plano aqui, confirma a matrícula. 663, solo aos 25, agilize liberação direita, 1219. 219 à direita. 9085 da Gol é a torre? Liga. Ok. É, a informação de um tráfego anterior, um TAM, informou que a 200 pés recebeu o papi com três luzes vermelhas no, na esquerda, no papi da esquerda e duas da direita. Após o pouso, poderia confirmar, por gentileza, 200 pés? Positivo. Posso realtar 3M3? Prossiga. Só pra essa informação, realmente está assim, tá? O papi da esquerda está... Se você mantiver a rampa ideal, ele fica com três vermelhas, o da direita fica com duas. Ah, ok, muito grato, 363. Chama agora 219. Solo Salvador, tá 3663, ligou na sua escuta? 3663, consegue via Alfa chamando sua Juliette. Via Alfa vai chamando sua Juliette. Do 1016, variável 162. Eu pouso no 0, vou 905. Federal, senhor Antoninho. 5345, mantendo, escute e aguarda a cópia. Aguarda. Federal, Delta Lima, prossiga. Bom dia, é cheque de comunicação. 5/5. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4298, 3 milhas para o externo. 4298, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Vento variável com 612, ajuste no 0 no 5. 4298. 9085 ao solo aos 27. Mantém a informação, né? 3 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Positivo. Aguardando antes da Juliette, o TAM 3663. Gente, confirma pessoas a bordo do Rio. 0392. Gente, prossegue via Pátio, Linda e Alfa, quando no ponto de espera 118.6. O último entre marca 1016. Prossegue via Pátio, Linda e Alfa, quando espera 118.6. 3663 vai ceder pra casa ao tráfego da Rio e após ingressa via Juliette pro 02. Cede a Rio e aí após ingressa na Juliette para o 02 e o 3663. O Xané 62 de novo, vai coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da TAM parquear no 02, está autorizado o push no 04.